Ezequiel 37, eu leio a partir do versículo de número 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Observe que ele estava num lugar de morte, e essa morte era evidente pela sequidão dos ossos. Os ossos eram sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Preste atenção que a palavra do Senhor pode ser ordenada sobre todas as coisas. E assim o versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenada. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Preste atenção, tudo o que tem forma, mas não tem Espírito, está morto. O versículo 9 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Ezequiel 37 retrata uma visão do profeta Ezequiel. Esse profeta viveu na época da deportação do povo, em que o povo foi disperso por causa da sua desobediência. Eram mortos, eram espalhados. E Deus o levou em espírito numa visão maravilhosa. E ele viu em um vale um lugar de ossos muito secos, diz a palavra de Deus, sequíssimos. Uma morte evidente, uma desgraça evidente. E eu gostaria, a título desse texto, retirar o tema da minha mensagem: é o reavivamento produzido pelo Espírito Santo. O reavivamento produzido pelo Espírito Santo. Eu vou pregar esta palavra e no final do culto eu quero orar especialmente por você. E eu quero profetizar como profetizou Ezequiel: vento do norte, do sul, do leste e do oeste, traga vida aonde existe morte sobre a sua vida, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Pai querido, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nesta noite, Deus, eu te peço a tua iluminação espiritual, Senhor, o teu revestimento, a tua unção, para que não seja o homem a falar, mas que seja o teu Espírito. É verdade, Senhor, como Ezequiel foi usado pelo Espírito para proclamar a tua ação. É verdade, Deus, que a carne não poderia fazer isto sozinho. Mas, Senhor, pelo teu Espírito, toca neste momento na vida do pregador, para que possa falar segundo o oráculo da verdade, segundo Deus, o apregoeiro, da tua santa palavra. Eu te peço também, Deus, que venhas a ungir a esse teu filho, a essa tua filha, a esse jovem, para que possa receber, Deus, do teu coração, da tua parte, esta mensagem. Ó Espírito Santo, eu te amo, porque tu és Deus em toda a paixão. Assim, Deus, sopra esta noite, como sopraste em Pentecostes, o reavivamento sobre a vida da tua igreja. Sem o fôlego não há vida, sem o Espírito está tudo morto, mas Deus ordena a vida sobre a morte. É o que te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos pela tua manifestação. Amém. Amém. Diga amém. Graças a Deus. E graças a Deus. O reavivamento produzido pelo Espírito Santo. Eu acho interessante nesse texto, eu gostaria de pedir sua atenção. A palavra do Senhor é clara que Ezequiel é tomado em espírito e levado em uma visão que retrata uma realidade, que também retrata não só a realidade daquele Israel primitivo que estava cativo, mas também retrata a realidade de toda a igreja. Porque quando eu vejo Ezequiel, ele demonstra ser um tipo do próprio Cristo, porque Cristo usava o mesmo título que o profeta Ezequiel usava para si mesmo. Como Ezequiel se autorretratava na escrita da palavra de Deus, o Filho do Homem, Jesus por diversas vezes disse, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Aqui é a identificação da verdadeira natureza, porque Cristo foi o verdadeiro homem e também foi o verdadeiro encarnado nessa terra. Eu dou graças a Deus que, embora, querido, eu seja carne, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus vai soprar através desta palavra sobre a sua vida. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que como Deus age e como Deus reaviva algo que está morto, como é a ação do Espírito de Deus na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus o levou no lugar cheio de ossos. Mas se não bastasse, ele começa a trazer a realidade da desgraça evidente. Primeiro ele leva, ele conduz para demonstrar. Segundo, você observa nesse texto que ele levou para andar em redor dos ossos. É como se Deus estivesse mostrando para Ezequiel a realidade, para se ficar mais clara. E quando o profeta observa, ele olha para aquele vale de ossos secos, na percepção dele, ele vê que não eram ossos que estavam apenas desencarnados, eram ossos e sequíssimos. Era uma morte evidente. Os ossos não estavam enterrados, os ossos estavam por cima. Aquilo lá representa toda a humanidade sem Deus, sem a ação do Espírito Santo. É como se a morte e o pecado estivessem evidentes. Você me ouve? Você está me ouvindo? Você entende? É como se toda a miséria do ser humano estivesse evidente diante de Deus. Mas eu dou graças a Deus que o Filho do Homem profetizou sobre o vale de ossos secos que era eu e você, querido. Em determinado momento da sua vida você era, foi um osso sequíssimo. Mas o Espírito Santo começou a profetizar na tua vida. Eu dou graças a Deus, querido, por esta palavra. Que para Deus não é impossível. Em Lucas 1:37 diz a palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. Jó retrata esta mesma verdade lá em Jó 42:2. Ele diz para Deus, bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em Jeremias 32:27, o profeta também declara, o Deus proclamando, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Ei, eu quero te fazer uma pergunta, se você me permitir. Se você me permitir, à luz do Espírito Santo, eu quero te fazer uma pergunta. Se você tem adentrado na casa de Deus e talvez você Encontram-se diante do altar de Deus um vale de ossos sequíssimos. O que poderia ser isso, pastor? Pode ser a sua vida financeira que esteja seca. Talvez sequíssima. Pode ser as suas emoções. Que se secaram. Que um dia era alegria, hoje se transformou em tristeza. Eu não sei, querido, o Espírito Santo sabe. E talvez você tenha dito por esses dias que a possibilidade de reversão do quadro é impossível. Eu vou te dizer uma verdade e ao mesmo tempo eu vou te contar uma novidade. A verdade é que aos teus olhos, segundo a tua força, segundo a tua possibilidade, é impossível a reversão. Mas eu também tenho algo a proclamar na tua vida. O Espírito Santo, para Ele não há nada impossível. Qual a tua causa? O que é impossível para você? Qual a dificuldade? Se é o vício, se é a opressão, se é o levante, se é a calúnia, se é o acontecimento, se for uma crise que se abateu, creia, Deus pode reverter o que está morto, o que está sequíssimo. Alguém que tenha fé para crer nisso? E por que Deus permite? Certa vez perguntaram para Jesus, diante de uma pessoa que tinha um problema, e perguntaram: Jesus, quem pecou, esse ou os pais, para que nascesse com essa enfermidade? Jesus foi categórico: nem os pais, nem ele, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Querido, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu posso te dizer, à luz do Espírito Santo, a glória e o poder de Deus há de se manifestar na sua vida. Deus é capaz de transformar a sua maior desgraça no cântico de alegria que está oprimido pela tristeza. Quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, ele sabia que ele iria morrer. Ele foi claro com os apóstolos. Lázaro dormiu. Os apóstolos não entenderam, pensaram que era o sono da carne. Ele disse: não, Lázaro morreu. Ele foi categórico. Diz que Jesus demorou ainda 2 dias depois que ele soube da notícia que o amigo dele estava muito mal. E ele vai até a cidade de Betânia, onde mora a família amada, e ele encontra um quadro de choro, de tristeza, de agonia. Mas eu dou graças a Deus que nosso Deus não é um Deus insensível. Embora ele trabalhe com tempos diferentes dos nossos, ele não é um Deus insensível. Porque em João 11, versículo 35, diz que Jesus também chorou. Querido, entenda, quando você está triste, o Espírito Santo também fica triste. Quando você se alegra, o Espírito Santo se alegra. Mas quando Deus propõe a fazer uma coisa, embora nós não entendamos, Ele tem um tempo correto de agir. Explica para mim, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o tempo do homem é o tempo do relógio. Diga, o tempo do relógio. Fala para mim entender o que é o tempo do homem. É o tempo do? O tempo de Deus é chamado o tempo kairos. É o tempo perfeito. Ele não é antes, ele não é depois, ele é exato. E quando o tempo do relógio coincide com o tempo de Deus, a realidade do milagre será evidente na tua vida. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus ele sempre vem na hora exata. Querido, eu quero despertar a sua fé esta noite, para que você creia que Deus vai intervir e vai fazer o milagre. E se você crê que o tempo é hoje, se você crê pela sua fé, o Kairos de Deus chegou na sua vida nessa noite. A realidade de um pregador é essa, querido. Eu me identifico com esse texto. Esse texto fala dos pregadores. Porque o Espírito vem, e o apelo dele é num vale de ossos secos. E quando o Espírito Santo me propõe a falar, querido, eu não fico olhando a situação. Porque se olhar com o olho da carne, eu nem prego. Porque se você falar o teu problema, se você falar a tua impossibilidade, no máximo que eu posso fazer é compartilhar o teu problema. Mas quando eu subo aqui em cima, querido, e quando o Espírito fala o meu coração, eu tenho absoluta certeza que não é eu que estou falando, é Deus que vai agir na tua vida. Profetiza, ó filho do homem, sobre o vale de ossos secos. E eu profetizo sobre a sua vida essa noite. E eu falo pelo Espírito Santo que algo vai romper essa noite sobre a sua vida. O Espírito Santo quer fazer uma pergunta para você, ele quer testar a tua fé. Poderia, ouça o que o Espírito diz, essa situação se reverter? O engraçado, quando a situação é caótica, até os homens mais eminentes ficam com o pé atrás. Ezequiel, ele não afirmou, ele perguntou. Ele disse: Deus, tu sabes. Eu te pergunto essa noite, essa tua situação pode ser revertida? Pelo menos você pode dizer: Deus, tu sabes. Eu não sei, tu sabes. Senhor, eu não posso mover, mas tu podes mover. Eu não posso fazer nada, mas tu podes fazer tudo. Poderão, filho do homem, estes ossos reviver? Ele disse: então profetiza. Diga aos ossos para ele ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você, pela fé, diga a tua situação. Diga assim: ó situação. Vamos lá, então, um, dois, três, se você não entendeu. Diga assim: ó minha situação. Diga assim: ouve a voz de Deus. Eu não sei o teu problema. Como diz aquele ditado, você não precisa falar do seu problema, você precisa falar ao problema. O Filho de Deus, ele não fala do problema, ele fala ao problema. É a mesma coisa que eu entendo aqui, Deus não falou dos ossos, ele falou aos ossos. Porque o homem, quando vê a desgraça, ele fala da desgraça. Não é verdade? Quando Marta viu o irmão, ele disse: está morto, está morto. Senhor, se tu estivesse aqui, não estaria morto. Está morto de 3 dias. Está morto. O ser humano é assim mesmo. Ele só fala da crise, ele torna a repetir. Mas a palavra de Deus diz que um abismo atrai outro abismo. E quanto mais falo do abismo, mais o abismo se torna profundo. Quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, e diz na palavra de Deus que havia trevas sobre a terra. Se fosse um ser humano, estaria escrito em Gênesis assim: é muita treva, está muito escuro, não dá para ver nada. O que será que tem aí embaixo? Deus não disse isso. Deus observou que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre ela, e ele disse: haja luz. E Deus quer proclamar esse milagre na tua vida. Querido, Deus não vem para falar nem conversar sobre o teu problema essa noite. Ele vem para falar ao teu problema essa noite. Você recebe? Diz aos ossos, ó filho do homem, pela palavra de Deus, que haja tendões, que faça crescer carne, e sobre vós estenda a pele. E diz que o profeta profetizou. E diz que houve um ruído. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Houve um mover espiritual. Se você conseguir perceber o ruído da palavra de Deus no teu coração, diz que houve um mover. E começa a primeira ação do Espírito Santo na tua vida, querido. E quando o Espírito, ele habita realmente de uma maneira forte na tua vida, você vai receber essa noite o que é profético. A primeira coisa que o Espírito de Deus manifesta em meio ao lugar que está morto é movimento. Deus vai trazer movimento na tua vida. Eu consigo profetizar, eu creio, e eu profetizo na tua vida, o que está parado vai começar a se mover. Diz que os ossos começaram a se mover. Mas diz a mesma palavra de Deus que veio ossos com ossos. O vale de ossos secos era um quebra-cabeça diabólico. Era um lugar caótico, Era um quebra-cabeça que ninguém atreveria a montar. Mas diz que o Espírito Santo atrai cada osso ao seu osso. Quando o Espírito está na tua vida, a ordem vai ser concretizada. Eu não sei, querido, se a tua família está atravessando falta de ordem. Eu não sei qual área da tua vida está desordenada. Mas pela luz do Espírito Santo, receba ordenação na tua vida. O que, que você está falando, pastor? Eu estou falando do império da vida onde reina o império da morte. Porque, querido, a única coisa que o diabo vem fazer nesta vida é matar, roubar e destruir. O reino dele é o reino da morte, mas o nosso Deus, o reino dele é o reino de vida. Ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diz que vem osso com osso. Tendão com tendão e tudo começa a se ligar. A outra coisa que acontece com a ação do Espírito reavivando em nossas vidas é que a pele recobre os músculos, os tendões e os ossos. O que era informe, o que não tinha ordem, o que estava afastado. A terceira coisa é que o Espírito do reavivamento, o Espírito Santo, produz nas nossas vidas é a beleza. Eu estou falando beleza em toda a área. Porque a paz é uma beleza interior, na verdade, querido. Esperança é algo bonito em nossas vidas. A alegria é algo que aformoseia o rosto. Talvez você tenha enfrentado e atravessado momentos difíceis na sua vida. Mas eu quero profetizar que há uma coisa bela sendo feita sobre a sua vida. Deus vai trazer vício na tua vida, vai trazer novidade na tua vida, vai trazer vigor na tua vida, porque Deus é Deus de vida. Mas diz que embora houvesse forma, houvesse encaixe, não havia vida nele. É como a igreja. A igreja ela pode ter forma, ela pode ser bonita, ela pode ser organizada, tudo encaixada. Mas se não houver o Espírito, não há vida. O que, que você está falando, pastor? Estou falando que existe muita igreja sem Espírito hoje em dia. Tem se trocado o ouro do templo pelo bronze. Tem se trocado a palavra de Deus por psicologia barata. Tem se tentado falar para o homem o que ele gosta de ouvir. Mas a palavra de Deus tem sido esquecida. Por isso que eu e você precisamos pedir esses dias, sopra vento, sopra e traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Ele disse, filho do homem, querido, olha aqui para mim, em nome de Jesus, não se contente em viver uma vida sem o Espírito Santo. Pastor, você fala muito do Espírito Santo, eu falo, querido, porque ele é Deus. Eu amo o Espírito Santo porque a ação dele é passional. Quando a presença dele está manifesta, a glória, as lágrimas, o ardor no coração, o louvor, a palavra, ela transforma em vida sobre as nossas vidas. E eu creio que ele abre o teu coração, que dentro do Espírito vai soprar essa noite e ele vai reacender a chama adormecida. Porque o Espírito é fogo e é poder nas nossas vidas. O Espírito acende, o Espírito inflama a família, o Espírito acende o ministério, o Espírito muda a vida de qualquer cristão. Não se contente com a frieza, não se contente, querido, em viver no lugar que é chamado lugar de morte, um vale de ossos secos. É o lugar que reina Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O que, que você está falando, pastor? Eu estou falando. Se você observar, existem muitas pessoas que, embora não tenham tendões, ossos, carne, pele, não estão vivos porque não tem o Espírito Santo dentro delas. Um levita não pode viver um ministério sem o Espírito Santo. A tua família não pode ser vencedora sem o Espírito Santo. Você não pode chegar ao céu sem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é algo essencial nas nossas vidas. Que a tua busca maior seja o Espírito de Deus no teu coração. Diga para alguém que está ao teu lado, o Espírito de Deus faz toda a diferença. Então ele me disse: profetiza, Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Oh, racaçu demais. E eu profetizei conforme me foi ordenado, e disse que viveram. Levanta tua mão em nome de Jesus. Receba vida na sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que esse deserto vai se transformar num manancial de vida. A água que vai brotar da pedra. Oh, Espírito Santo, eu sei que tu és a vida em si mesmo. Soprou na vida de Lázaro. Soprou na vida da viúva de Naim. Soprou na vida de tantos outros. Soprou na vida dos leprosos. Soprou na vida de Maria Madalena, que era uma prostituta, que era uma mulher possessa de sete espíritos. Soprou na vida de Pedro. Soprou na vida de Paulo. E ele quer soprar na tua vida e mudar a tua história. Oh, Deus maravilhoso! Diga para o Espírito. Diga: sopra na minha vida. Enche o meu coração. Oh, racalama surrebanaia. Cerebacunemas que andebas. A quarta ação do Espírito Santo na nossa vida, ele produz vida aonde não tem vida. Fala para mim, pastor, como é que é uma família com o Espírito Santo? É uma família vencedora. Como é um ministério com o Espírito Santo que impacta a vida? Como é, pastor, viver à luz do Espírito Santo? É fazer a diferença nessa terra. Quando você tem o Espírito Santo, você ganha alma para Jesus. Quando você tem o Espírito Santo, os demônios temem o que está dentro de você. Quando você tem Espírito Santo, os teus inimigos são inimigos de Deus. Quando você tem Espírito Santo, o Espírito de Deus coloca a sua causa diante do Pai, o Criador. Quando você tem o Espírito Santo, há um lugar escrito no céu o teu nome. Há um livro escrito salvo por Jesus. Espírito Santo, ele gera, em quinto lugar, restauração. O que é restauração? É receber o que foi roubado, que foi tirado, que foi arrancado. Eu não sei se o diabo arrancou algo de você, querido. Eu não sei se o diabo tomou algo que era precioso na tua vida. Mas eu tenho fé para declarar que o Espírito, ele vai restituir a alegria que foi perdida. Rassurrekalamanaya. Algo que foi precioso na tua vida. Xerekalassudemanai. Marta disse: ah, Senhor, se tu estivesses aqui ontem. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Glórias a Deus. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Então profetiza: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que quando a proclamação profética do Espírito Santo é determinada, não existe poder do inferno que pode amarrar a tua vida. Não existe autoridade satânica que seja capaz de impedir o agir de Deus. Eu quero profetizar esse avivamento na tua vida. E vos estabelecerei na vossa própria terra. e vos estabelecerei na vossa própria terra, e vos estabelecerei na vossa própria terra. A cessação do Espírito na nossa vida é governo soberano de Deus. O que é um governo soberano? Significa que o diabo não governa mais. Significa que está sendo determinado o tempo de ação de Satanás interrompido. Pastor, Satanás pode entrar na minha casa? E como não? Tem pessoas que brincam e esquecem que Satanás um dia foi um anjo, um arcanjo. A palavra de Deus diz que todos os anjos são maiores do que o homem em poder. Até o menor anjo celestial é maior que qualquer homem. Ele era um querubim. Diz que um terço dos anjos desceram com ele. E a única coisa que ele tem disseminado é o governo dele nessa terra. Fala para mim, o que ele tem feito? Ossos secos e desertos a perder de vista. Você não viu ainda? Saia na rua que você vai observar. Ossos secos andando. Pessoas que estão vivendo em pecado. Fica evidente os ossos expostos, não fica? Você me ouve? Você entende o que eu estou falando? Mas diz que quando ele proclama o Espírito, diz que há restauração. E a partir de hoje, em nome de Jesus, governo soberano. Eu quero profetizar em nome de Jesus o que o diabo tem imperado na tua casa. O que ele tem entrado lá dentro e tem comandado, seja o Espírito e da grandeza que ele for. Eu quero ordenar em nome de Jesus que a tua vida seja limpa, que a tua casa seja liberta, que a enfermidade que tenha assolado a tua casa, a tua vida, que possa perder força e o domínio essa noite. Alguém que tenha fé para receber? Profetiza, filho do homem, a restauração do povo. E diga que eles voltarão para o lugar de direito. Querido, eu não sei o que o diabo tem roubado, eu não sei o que ele tem feito. Eu não sei o que ele tem usurpado, eu não sei onde que ele tem governado na sua vida. Mas se o Espírito soprar, e essa noite ele há de soprar, vai ter uma mudança da água para o vinho na sua vida. Ezequiel é um tipo do nosso Cristo, do Senhor. Profetiza, ó filho do homem. Aleluia. Ele desceu do céu para profetizar sobre as nossas vidas. Quando ele estava lá naquele calvário, e lá de cima ele observa um vale de ossos secos por toda a terra. Lá naquele calvário ele observou eu e você, querido. Sequíssimos. Sem vida. E quando ele dá o brado, ele diz: está consumado. Refudemacherei galá. Diz que o vento soprou. Rebastu de manaias. Diz que o véu rasgou de cima embaixo. A terra estremeceu. Em Mateus 27 fala que mortos ressuscitaram e foram vistos andando em Jerusalém. Está consumado, querido. Não precisa se fazer mais nada. O que eu preciso para ter esse reavivamento? Alguém que esteja interessado nele. Alguém tem necessidade de vida essa noite? Alguém tem necessidade de ser renovado? Não sei se é a tua alegria, o teu ministério, as tuas emoções. Quem precisa de um renovo essa noite? Aleluia. O Espírito quer soprar e profetiza ao filho do homem. Dos quatro ventos, ele vai soprar essa noite. Quantos creem que vão receber o sopro do Espírito? Diga amém, diga glórias a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Querido, você não sabe o que é pregar com o vento soprando no teu coração. Levita, você não sabe o que é tocar com o Espírito soprando no coração. Irmã, você não sabe como quer andar por essas ruas. falando e conversando com o Espírito Santo. Você não sabe como o diabo ele é contra esta palavra que eu estou falando esta noite. Porque ele quer dizer para você, deixa o vento aonde ele deve estar. Fora de ti. Mas eu profetizo, vem vento e entra dentro do coração. Vem vento e sopra na vida. Recebemos. Eu quero cantar uma canção. E depois eu quero orar por você. Se você não tem o batismo do Espírito Santo, venha com fé. Se você precisa de um renovo nas suas emoções, venha com fé. Se você precisa de vida dentro da tua família, venha com fé. Eu quero que você se coloque de pé, os levitas. Comece a orar e comece a falar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.